Have you tried turning it off and on again? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hackencast. Eu sou o Magnum. Eu sou o Ricardo. Eu sou o Gilson. E eu sou o Eric. Fica aqui! É isso aí, pessoal. Estamos aqui com mais um convidado, o Eric, para falar hoje de Python. Eric, se apresenta aí pra galera. Quem é você, cara? Ah, o pessoal pode procurar na internet como Eric Hideck. Que eu tenho de colaboração de Python, que o pessoal pode me encontrar. Eu tenho o blog do Aprendendo Python. E eu tenho muitos artigos por aí, seja de Ubuntu, seja de Django, essas coisinhas assim. Acho que é só isso que eu faço. E trabalho com Rails, sou do contra. Você é de onde, Eric? São Paulo. Ô, Eric, eu tenho um bug report pro teu nome, cara. Teu nome não é Hideki, não, cara. É Hideki. Ah, Hideki. Tchau, Hideki. Até onde eu sei, cara, na certidão de nascimento, o pessoal fala Hideki. Hideki é história outra. Sou Hideki. Hideki. Izochi. Hideki. Yosh. Hideki. Soda. Hideki. Soka. Hideki. Hideki. Hideki. O Gilson, que era pra estar gravando aqui com a gente, mas teve imprevisto, ele uma vez deu uma ótima definição do Eric, cara, que é o cara que mais divulga o Python, mas o cara que menos programa em Python. Magna, acho que você falou que o Gilson não tá aqui, cara. Foi impressão minha ou... Foi, não, foi isso mesmo. Sério? O Gilson que não tá aqui falou não sei o quê. É o Cássio, o Cássio. One, two, three, four. Com certeza você aí, desenvolvedor de qualquer linguagem corporativa, já passou por essa situação. Seu chefe se aproxima com uma cara nada agradável, ele passa uma demanda urgente que tem que ser concluída ainda hoje. Escrever um programa que realiza a comunicação de um web service autenticado, extraia e consolide informações e faça a carga de um banco de dados para embasar a extração de relatórios. Você então olha para o seu chefe com uma expressão de desolação e se prepara para dizer que não é possível. Mas antes que você fale qualquer palavra, um colega de trabalho... Sim, aquele barbudo que não se encaixa muito na equipe, diz que pode fazer isso sem problemas. Você então, duvidoso da situação, arrasta sua cadeira para perto do seu colega. Sai para pegar um café e, quando volta, ele diz que já concluiu a demanda. Você olha para a tela, vê algo em torno de 20 linhas de código e pergunta: como? Seu colega estala os dedos, gesticula em direção ao monitor e fala: Python! Bem, como vocês já viram, hoje a gente vai falar de Python, que é uma linguagem, entre aspas, de script, simples, utilizada para escrever muitos programas, desde computação científica, script, interligação de módulos de jogos, cálculos numéricos, desenvolvimento front-end, back-end e diversas outras coisas. Mas como toda linguagem amplamente utilizada, ela geralmente é mal utilizada. Um exemplo disso foi essa introdução que eu falei de script, muita gente chama ela de script, o que não é verdade. Para a gente esclarecer essas coisas, vamos primeiro pôr em linhas claras o que é Python. Né? Python é uma linguagem de programação de propósitos gerais. O que, que isso quer dizer? Né? O pessoal vê muito essa descrição, mas às vezes não entende. Quando a gente diz propósitos gerais, é que a linguagem ela não é restrita a um único nicho de atuação. Por exemplo, igual hoje em dia a gente tem muito a linguagem R e a linguagem Julia, que está, entre aspas, substituindo o Python na área de computação científica, computação numérica, etc. Elas são linguagens extremamente voltadas para esse recurso de computação científica, computação numérica, etc. É muito parecido com MATLAB e essas coisas. A linguagem Python não, ela é uma linguagem que você pode usar para isso, contanto que você utilize, por exemplo, módulos de computação numérica, como no Py. Ela pode ser utilizada para scripting, simplesmente se você sair colocando código num arquivo sem criar funções, etc., você vai ter um script. Ela pode ser uma linguagem de programação estruturada, é só você não usar as funções de orientação a objeto dela. Ela pode ser uma linguagem de orientação a objeto, que é o propósito primordial da linguagem, e por aí vai. Você pode usar ela para programar jogos, você pode usar ela para programar para web, diversas outras coisas. Ela foi criada em 89 com o objetivo de ser sucessora de uma linguagem chamada ABC. A gente vai entrar nisso um pouquinho mais a fundo lá na história do Python. Como eu disse, ela não é uma linguagem só de script, o pessoal descreve ela como linguagem de script, mas isso não é verdade. E o mais importante de tudo, pelo menos ao meu ver, é que ela é um software livre. Ou seja, a gente não precisa ficar preocupado em desenvolver as nossas aplicações em Python e um dia o Python morrer, porque sempre vai ter uma comunidade por trás apoiando o Python e mantendo ele vivo. Isso é verdade, tanto é que atualmente tem muito mais iniciativas, muito mais aplicações, módulos, plugins e etc. em Python por conta de ser software livre. E várias iniciativas geniais em relação ao Python. Tanto é que o Google é um exemplo muito prático disso, né? Teve um episódio do SciCast que eu participei que a galera comentou que eu fiquei falando de Python, mas Python não serve pra nada porque eles nunca viram Python no mundo real. Quase que eu comentei pro cara, você nunca acessou o YouTube? Não é. Google, Discas, viu um filme da Disney. Muitos. Você sabia que até, por exemplo, o Guerra nas Estrelas, né, o Star Wars, ele foi... os scripts de renderização eram feitos em Python? Sim, a Lucasfilms, ele tem Python muito forte lá dentro. Outra coisa legal dessa questão dela ser software livre é que, como o pessoal pode olhar o código-fonte dela, surgem milhões de outras implementações de Python, né? A gente tem Python para rodar no ambiente .NET, Python para rodar no ambiente Java, Python com JIT, que é o PyPy, a gente tem várias variações do Python, tem até Python com tipagem estática por aí. Então, se você não gosta muito do Python padrão, que é o CPython, você pode ir para onde você quiser. O interessante dessas variações de Python é que, por exemplo, né, as pessoas têm falado que a questão que o triunfo, né, do Java não é a linguagem, mas é justamente a máquina virtual, porque a máquina virtual que a Sun criou para colocar o Java e tal, ela tem sido referência para várias outras tecnologias, né? Principalmente dos algoritmos de limpeza de garbage collector. Garbage collector, né? É a questão do just-in-time, né? Do JIT. Então, e como a gente tem uma versão para rodar na JVM, que é o Jython, ele traz a questão da velocidade que a JVM propõe e pela performance que o Python já traz desde já. Então, tem muitas situações que você juntando o melhor dos dois mundos, tem certas situações que é melhor até usar esse tipo de implementação. Meu TCC de pós-graduação foi sobre Python na JVM, porque o interessante dela, que eu escrevi, é que como você integra ele com o ambiente Java, você pode invocar bibliotecas Java para dentro do Python. Então, te proporciona a possibilidade de escrever códigos em Python que vão se comunicar, por exemplo, com a plataforma da IBM, através de Six, etc. O que através do Python puro você não, atualmente não é possível, até onde eu sei. Vamos falar um pouquinho das influências da linguagem Python. As principais influências do Python foi, por exemplo, o ABC, a linguagem Basic, o Algol 68, tem o módulo A2 e módulo A3, C e C++, ou não. Temos o Haskell, temos o Lisp e também o Perl. Só a título de curiosidade, por exemplo, todos os conceitos que a gente tem de módulo no Python, né? Até o termo módulo e a ideia do diretório se tornar um módulo, aquelas coisas tudo, né? Toda essa segmentação de namespace do Python foi tudo copiado do módulo, da linguagem módula. Bacana. Agora, graças a Deus, o Python não pegou do C++ as chaves, né? Que nem gosto dessa questão de chaves. Cara, às vezes eu sinto falta, sabia? Ah, cara, eu tô acostumado a trabalhar com Python e quando às vezes eu acabo até dando uns erros ridículos em Java por causa disso, que eu esqueço da chave. Vamos para um pouco de história do Python, vamos tentar ser breves. O Guido von Rossum, como a gente disse, criou a linguagem Python em dezembro de 89, quando ele trabalhava no CWI. O Ricardo, que adora falar outras línguas estrangeiras aí, fala isso aí, por favor. Caraca, esse é alemão? Holandês. Ah, mas só do meio aí que tá complicado, né? Então, você fala Centrum Wiskunde, caraca. Informática. Pois é, durante a estadia dele no projeto do Amoeba, ele começou a bolar a ideia do projeto Python. O Amoeba era um sistema operacional, só para o pessoal se contextualizar. É um sistema operacional, eu pensei que aquela massinha de brincar, ainda não? You're funny. O projeto Amoeba era um projeto de um sistema operacional distribuído, baseado em microkernel, liderado, adivinha por quem? Alta Nembal, rapaz, ele tá em todos, hein? Criação do Linux, na criação do Python, em redes de computadores, esse cara é foda. E, curiosamente, alguns pedaços do Amoeba vieram a ser utilizados no Minix depois, né? Só a título de curiosidade. Como a gente disse também, o Python foi influenciado pela linguagem ABC, que o Guido ajudou a desenvolver enquanto ele estava no CWI. E a linguagem Python teve como objetivo ser uma linguagem que seria alguma coisa entre o Shell Script e o C, porque a ideia deles era ajudar o desenvolvimento de ferramentas do Amoeba. Um pouquinho sobre a origem do nome, que eu acho interessante. É, muita gente acha que a linguagem Python tem esse nome por causa daquela cobra, né? Que em português é Python. Mas, na verdade, não tem nada a ver. É, o Guido, quando estava trabalhando na linguagem Python, ele estava pensando no nome. E uma das coisas que ele sabia é que ele não queria uma linguagem com nome fraco, como era, por exemplo, da linguagem ABC. Ele queria um nome marcante. Aí, ele fez aquele bom e velho brainstorming, né? Primeira coisa que apareceu na cabeça, ele adotou. E, na época, ele era muito fã do Monty Python Flying Circus, que era um grupo de comediantes. Como no CWI tinha a tradição de usar nomes de programas de TV para dar nome a projetos, ele achou que se encaixava, né? E também na época muita gente estava usando nomes de pessoas famosas ou de coisas famosas para dar nomes a linguagens, como por exemplo a linguagem Pascal, a linguagem Ada e a linguagem Eiffel. E muita gente ficava tentando vincular a linguagem Python ao réptil, né? Que é a cobra. E o Guido sempre evitou. Ele nunca gostou muito dessa associação. Só que no dia que ele escreveu um livro para O'Reilly, e a O'Reilly, que tem a tradição de colocar animais nas capas dos livros, insistiu que queria a cobra Piton na capa do livro, aí o Guido desistiu e acabou adotando esse símbolo, e daí que surgiu o símbolo do Python que a gente utiliza até hoje. Um fato interessante do Python é que o Python ele foi open source antes mesmo de existir esse termo, porque o Python ele já era utilizado em vários locais, né, e o Guido acabou adotando a licença do MIT, o que o tornou open source antes de 97, quando Eric Raymond e Bruce Perens criaram o termo open source. Em 2001, foi criada a Python Software Foundation, que é a PSF, que ela é uma organização sem fins lucrativos e é constituída por membros da equipe de desenvolvimento do Python. Ela tem como objetivo proteger a propriedade intelectual do Python, no sentido de software livre, que é exatamente para defender o Python e manter ele conforme os padrões e conforme a ideia que o Python criou. Porque durante a sua história, a gente não citou aqui, mas vai estar aí no show notes, tiveram algumas empresas que tentaram, entre aspas, se apossar do Python, né? Através de licenças e jogos de advogados. Mas graças ao Richard Stallman e o Eric Raymond, a gente conseguiu salvar o Python e manter ele como software livre. Por trás da Python Software Foundation, a gente tem alguns patrocinadores, como a ActiveState, a STI, Bizrate, a Canonical, a CCP Games, a CPacket Network, o Google, a Lucasfilms, Microsoft, O'Reilly, Sun, Zoop e por aí vai. Eu queria só deixar um adendo em relação à Python Software Foundation, que até o começo desse ano, todo ano, por volta de uns 3 ou 4 pessoas no mundo inteiro são indicadas para ingressar no board da Python Software Foundation, né? São pessoas que têm... E a votação. Isso, uma votação que tem grande... Pessoas que têm grande... Tiveram grande colaboração da linguagem, né? E, felizmente, para ver que Python é tão forte aqui no Brasil, temos por volta de uns 3 a 5 pessoas dentro desse nicho, né? Então, temos, por exemplo, o Luciano Ramalho, nós temos o Érico Andrei, temos o Henrique Bastos, temos o Bruno Rocha e mais uma pessoa que eu não lembro agora. Então, você vê como é importante. Como o Brasil é importante pro Python também. Só fechando um pouco aqui, em 2005 o Guido foi trabalhar no Google, né, que o pessoal fez um grande alarde quando ele foi pro Google, achando que tudo do Google ia virar para Python e o Python também ia virar para outra direção, porque o Google ia transformar ele no que ele queria, etc e tal. Mas tiveram propostas de trabalho interessantes enquanto o Guido estava lá dentro, como a Unladen Swallow, que era uma ideia de implementar o JIT no Python através de C++, mas acabou que não deu em nada, né? O pessoal desistiu do projeto e agora tá com uma outra ideia aí, que é o Piston, porque agora o Guido tá no Dropbox e o Dropbox também usa muito Python, e eles resolveram criar agora esse Piston, que é uma outra implementação de Python com JIT. O Python também foi reconhecido duas vezes, em 2007 e em 2010, como linguagem de programação do ano pela TIOB, que é um índice de popularidade das linguagens. Tá aí no show notes o link para eles também. Esse ano ele tá em sétimo. É porque assim, o linguagem do ano não quer dizer que é a primeira em popularidade, entendeu? Eu não lembro como é que são agora exatamente os critérios de avaliação deles, mas é de preferência das pessoas, entendeu? E incluindo o crescimento, etc e tal. Se você olhar no histórico, ele nunca foi a primeira em popularidade. Geralmente Java e C tá na frente. Eu encaro assim, é um negócio bacana de ter, mas não é um negócio pra se levar muito a sério. É, não é pra se levar muito a sério, até mesmo porque às vezes o TIOB usa também critérios de pesquisa no Google pra fazer esse tipo de levantamento, entendeu? Então não é extremamente confiável. É um tipo de índice, sim, vale a pena e tudo, é legal, mas você não consegue dizer que uma linguagem está viva ou morta por causa desse tipo de coisa, não. Seguindo aqui, galera, eu fiquei ligado nessa coordenado pelo BDFL, Benevolent Dictator for Life, ditador benevolente para a vida. É que, na verdade, funciona assim, né? O coordenador BDFL seria o Guido Van Rossum, né? Então, assim, por exemplo, na linguagem Python tem uma banca enorme de pessoas, digamos, os core, né, da linguagem, que sempre fornecem sugestões, melhorias, esse tipo de coisa, né? E, geralmente, o Guido Van Rossum, o criador da linguagem, que dá o... A martelada final. Mas é porque, na verdade, esse BDFL é um título, é um reconhecimento para poucos que realmente fizeram uma contribuição gigantesca para a internet. Então tem, por exemplo, o Larry Rock, ele foi o criador do Perl. Ah, sim, é. Esse termo ele é recorrente. Ele é utilizado para outras pessoas, além do Guido Van Rossum. Mas dentro do mundo do Python, ela é restrita para o Guido. Ah, sim, com certeza. Mas é porque esse termo, na verdade, ele existe dentro do Monty Python, que é uma série de humor, né? Uma companhia de humor muito famosa. E esse termo ficou muito famoso. Eles, na verdade, o pessoal do Monty Python cunhou muitos termos da internet, porque eles eram muito famosos na época, como por exemplo spam. Spam, spam. I don't like spam! Spam hacks and spam! Essa foi a melhor imitação de spam que eu já vi na vida. Essa foi, mesmo. Foi sensacional. Morning! Morning! What you got then? Well, there's egg and bacon, egg, sausage and bacon, egg and spam, egg, bacon and spam, egg, bacon, sausage and spam, spam, bacon, sausage and spam, spam, egg, spam, spam, bacon and spam, spam, spam, spam, egg and spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, baked beans, spam, spam, spam and spam. Oh, lobster thermidor, crevettes with mayonnaise sauce, garnish with truffle pate brandy, and a fried egg on top and spam. Então, como o Monty Python fez muito sucesso, então esse termo começou a ser usado para muitas coisas, né? E dentro do mundo Python ele ficou restrito pro Guido. Que, qual a ideia, né? Que seria um ditador, porque ele decide as coisas, mas como é um software livre, ele não pode coordenar tudo sozinho, entendeu? Ele não pode mandar no Python. Ele simplesmente tenta direcionar o desenvolvimento, é mais ou menos essa a ideia. Uhum. Tanto é que recentemente a gente teve uma discussão pelo Twitter, né? Que o pessoal fala, pô, esses são os problemas do Python, eu vou lá, eu sugiro um negócio, aí o Guido não gostou da ideia e meteu o pau na minha ideia. Mas não funciona assim, é uma democracia. Se ele começar a fazer um monte de cagada lá, não tem problema. O pessoal vai lá e tira o Guido do trono lá. Não tem problema. Continuando aqui. O Python é uma linguagem intuitiva, fácil e agradável de ser utilizada. Você pode pegar essa tua frase aí e substituir Python por qualquer coisa. Inclusive no áudio. Bota aí mais 10 vezes repetindo aí com outras linguagens. Basic. É uma linguagem intuitiva. C. É uma linguagem fácil e agradável de ser utilizada. Java não é uma linguagem intuitiva, não é fácil e nem agradável. Mas o cara que programa pode ter sua opinião. E aí, cara? Ô Gilson, você que programa em Java. Olha, sinceramente, a questão do Java que é bem complicada, porque você tem uma curva de aprendizado muito íngreme. Por exemplo, para quem programa bem em Java, leva aí no mínimo 2 anos. Um exemplo bacana, por exemplo, eu tava vendo esse ano na PyCon, foi criado o Python Brochure, né? O que, que é isso? É um livrinho pequenininho, um PDF, que é gratuito para todo mundo. Se colocar Python Brochure no Google, encontra. Ele é um livro no qual fala os motivos que as empresas... por que escolheram Python, né? E uma das coisas que o Mozilla comentou foi o seguinte, por exemplo, o que, por exemplo, eu fazia em Java com 20 linhas, o que eu faria em 6 linhas com C, em Python eu faço com uma linha só. Então você vê, entra a questão da linguagem ser intuitiva, fácil e muito poderosa, né? Então essa é a grande diferença que o pessoal gosta tanto da linguagem. Pois é, sim. E é uma linguagem que é baseada em várias outras. Então, quando você pega tecnologia que é dessa forma, ele baseia em ótimas características de cada uma das linguagens, né? Tanto é que Python e Ruby, por exemplo, ela tem as suas semelhanças, né? A questão que o Python, ele pegou características de outras linguagens um pouco mais técnicas, mas também não perde o lado semântico, né? Então, muita da sintaxe do Python é semelhante a um texto em inglês como se você estivesse lendo, não é muito diferente, né? O Ruby priorizou ainda mais a legibilidade do código, mas também Python também não deixou isso de lado. Tanto é que há 9, 10 meses, quando eu estava me acostumando bem com Python, chegou situações que eu preferia ler mais o código fonte para entender a ferramenta do que ler uma documentação. E uma coisa que eu sempre gosto de falar pro pessoal, né? Eu sou autodidata, então não tenho faculdade, eu tenho só curso técnico de web design que não tem nada a ver, e eu tentei aprender a programar sozinho. I'm awesome! Por isso que eu queria que o Bruno estivesse por aqui, porque a primeira vez que eu vi ele sobre Python foi no blog dele Algoritmizando, que ele tava falando que descobriu Python e foi amor à primeira vista, né? Eu aprendi Python também foi por causa dele, que eu conhecia ele, né, na internet, e aí por acaso eu encontrei com ele no FliSol, né? Olha, e aí bacana. Eu vi que ele tava programando numa coisa chamada Python, que eu achava muito ridículo, muito esquisito, né? Putz, nem gostei de Python. Mas aí, à medida que ele foi me mostrando aos pouquinhos, eu fui me interessando. Olha que interessante, bicho, pra você ver, né, como é que pode, né? Caminhos separados que se encontram, né, no meio do caminho. Que romântico. Gay! Como o Gilson falou, ela realmente chega a parecer inglês. O loop da linguagem Python, for, quando você olha, ele é tão simples que você acha que ele está errado. Todo mundo que saiu de uma linguagem como C e Java, por exemplo, e vê pela primeira vez o loop do Python, estranha, acha que tá faltando muita coisa naquele código. E esses conceitos, eles estão sendo absorvidos por outras linguagens também, como, por exemplo, a própria linguagem Java. Ela tá tendo agora o conceito de iteráveis, de um loop for, que você não precisa ficar definindo índice, incrementando esse índice, etc e tal. E por isso que eu digo que ela é intuitiva, entendeu? Ela é fácil porque tem um... pessoal que desenhou a linguagem, eles tinham o conceito de Python fits your mind, que eles dizem, né, que o Python cabe na sua cabeça. A linguagem, ela é extremamente poderosa, mas ela é extremamente reduzida. Se você estudar 2-3 meses, você consegue conhecer praticamente toda a linguagem padrão e desenvolver facilmente códigos com ela, entendeu? Diferente do Java, que você perde muito tempo, cara, para conhecer todos os milhões de tipos padrões que tem no Java, todas as variações, porque o Java, por exemplo, tem o int e o integer, que são duas coisas diferentes, um é orientado a objeto, outro não é, e várias outras coisinhas, assim, que tem, que o Python tenta eliminar. E outro motivo também de ser fácil, né, é situações na prática, o que tem de, por exemplo, de pessoas que falam bem do curso que é o Python para Zubis, né, que é o do Masanori. Masanori, né? Ele conseguiu trazer uma didática, né, para você aprender Python, que já é tranquilo de se aprender, tornar mais fácil ainda, né? Então, tanto que muitos alunos de faculdade que já teve aulas de Java, teve aulas de C Sharp, né, que tem ainda faculdades que estão dando C Sharp, né, que quando começou a pegar Python, né, na faculdade ou pegou esse curso, nossa, basicamente agradece a ele por ter apresentado essa linguagem, porque simplesmente adorou e faz muitas coisas com ele. E em casos práticos de alunos que tinham dificuldade, aprendeu Python, gostou muito, entendeu a programação estruturada, orientada a objetos, chegou a tal ponto que esses meninos participou do concurso do Google, maratona de programação. Olha que coisa sensacional. É, a respeito disso aí, vocês estão falando que, inclusive, o Python está começando a ser utilizado no ambiente acadêmico. Muitas faculdades estão largando C, Java, etc., para usar Python. Tá, uma perguntinha. Você até deu o exemplo do loop. Essa facilidade que o Python coloca para o cara ter determinados códigos facilmente só com uma linha e tal, será que isso não pode se tornar um dificultador quando ele, de repente, precisar largar o Python e ir para outras linguagens que são naturalmente mais complexas do que o Python, o cara não está perdendo um pouco da coisa do programador mesmo, de saber como é que funciona o código, conseguir as estruturas, esse tipo de coisa? Não está fácil demais, não? Será? Esse é um ponto que me divide de vez em quando também, quando eu começo a falar de Python com as pessoas, né? Deixa eu só terminar o que eu estava falando antes. É, muitas faculdades estão adotando Python. Aqui no Brasil eu ouvi falar de poucas, a do Masanori é uma delas, eu não lembro agora qual a faculdade dele. FATEC de São José dos Campos. Ele afirma, né, que muitos alunos que desgostavam de programação começaram a gostar por causa do Python. É, ele afirma também, se você ver no podcast do Curto Circuito sobre programação que ele participou, ele conta a história, cara, de crianças de 10, 12 anos aprendendo a programar e achando aquilo super divertido. Inclusive meninas aprendendo a programar, o que geralmente é difícil de se ver. A Universidade MIT, que é muito famosa na área de tecnologia, está adotando no curso de Ciência da Computação a linguagem Python como a linguagem de introdução. Posteriormente, eles alternam para Java. Aí, então, assim, ela está sendo amplamente adotada para apresentar a programação de uma forma intuitiva, clara e agradável para as pessoas, para não ter aquele trauma de quando você começa a programar, por exemplo, igual a gente começou em C. Mas eu concordo com você. Eu tenho o receio das pessoas acharem que aquilo ali é o mundo real, que vai ser tudo sempre muito bonitinho, e não se aprofundarem em conceitos importantes, como alocação de memória, buffer overflow e por aí vai. Então, assim, eu também fico dividido nessa história. Eu acho importante a gente aprender esses outros conceitos e as outras linguagens, mas eu acho interessante também a possibilidade de atrair as pessoas com uma linguagem mais amigável. Eu concordo, sim, também fico dividido, porque a minha primeira linguagem que eu peguei foi C, e foi ruim? Não foi ruim pra mim, mas assim, o interessante é que, por exemplo, na faculdade você pega, por exemplo, estrutura de dados 1, estrutura de dados 2, e o interessante é o seguinte: se você coloca uma coisa já meio complicada de se entender no início de um curso, com pessoas que ainda não têm a certeza de que vai querer continuar na área, você vai afastar muitas pessoas. Se você tiver essa tendência de você querer afastar várias pessoas no curso, você tá indo muito bem. Na questão do Python, você tem o quê? Uma linguagem que é fácil de aprender. Ótimo. As pessoas estão aprendendo e as pessoas vão gostar. Se a pessoa realmente está interessada, ela vai se aprofundar. E por isso que é interessante, por exemplo, se possível, né, você começar com Python, beleza. Aprendemos Python, aprendemos o que é uma linguagem de programação e como é que faz o desenvolvimento de um programa. Agora, vamos entender mais a fundo como é que é a alocação de memória, o que, que significa buffer overflow. Aí sim, para isso vamos usar a linguagem C. Eu Até no meu ponto eu iria mais além, né? Muitas vezes o pessoal fala, ah, eu quero brincar com Python. Não existe brincar com Python. Python é uma linguagem madura, segura, e assim, o que vocês comentaram que eu acho interessante, né? É, faculdades, o MIT já usa um bom tempo, Harvard também usa um bom tempo, Stanford já usa um bom tempo. Aqui em São Paulo você tem o maior case de Python na faculdade, que é a Faculdade de São José dos Campos, a ETEC. Fernando Massanori comentando comigo algumas vezes que eu tive contato, a Poli USP também, no seu curso de graduação de ciência da computação, também deseja introduzir Python nas primeiras aulas, né, e etc. Python é tão poderosa que eu não vejo problema uma pessoa trabalhar com Python a vida inteira, não vai sentir tanta dificuldade para aprender outras tecnologias, porque Python tem essa coisa de você poder trabalhar tanto de forma imperativa, orientado a objeto, esqueci a outra. Funcional. Mas eu acho que se você fala assim, o cara vai aprender o Python, vai sofrer horrores quando for aprender outra. Não, eu, na minha visão, eu vejo que ela é tão poderosa e tem diversas possibilidades. Eu vejo que a pessoa não vai ter tanta dificuldade assim. Ao invés de se vender Java para aprender Python e coisas que em Java você acaba quebrando a cabeça, a Python faz de forma muito mais rápida, né? Então a pessoa até assimilar isso, que o Python já consegue fazer as coisas automaticamente, leva muito mais tempo do que a pessoa que aprendeu Python entender os conceitos de algumas coisas de Java, por exemplo. Um exemplo que eu acho que dá para esclarecer um pouco essas características do Python: eu também, quando comecei a programar na faculdade, eu aprendi em C. Eu não gostava de programar no início. Eu comecei a gostar de programar quando eu estava fazendo estrutura de dados, porque eu vi alguma coisa aplicável da programação, né? Porque a gente fica vendo aquele bando de cálculos e matemática. Ah, vamos fazer Fibonacci, vamos fazer não sei o que lá, vamos fazer uma função recursiva, mas ninguém fazia uma coisa prática, né? Como é que eu vou usar isso numa coisa legal? Ninguém me mostrou, por exemplo, isso em desenvolvimento de jogos, ninguém me mostrou isso. E alguma coisa legal, entendeu? Só quando a gente começou a fazer aquelas estruturas de fila, lista, árvore, que eu comecei a ver uma aplicação daquilo e aquilo tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. Depois disso, eu continuei programando por prazer, fiz meu TCC em programação, depois comecei a fazer pós-graduação, nesse meio tempo eu aprendi Python, e só quando eu aprendi Python, depois de uns, sei lá, uns 6 meses, que eu me senti confiante o suficiente para publicar um código na internet, no GitHub. Porque antes, por mais que eu tinha experiência em C, eu não tinha coragem de publicar um código em C, porque eu achava que os códigos que eu escrevia em C não prestavam, não eram dignos de serem publicados e fazerem parte de um projeto open source. Eu só senti essa confiança na linguagem Python. E depois que eu tive essa confiança com a linguagem Python, passei a fazer isso com uma linguagem C. Então isso é muito interessante, porque como o Python, se você quiser fazer uma analogia, é aquela bicicleta com rodinha, você consegue sair pro parque sem medo de cair, entendeu? Quando você se sente confiante, você tira as rodinhas e vai fazer em outra coisa. Comigo foi mais ou menos assim. Não tô diminuindo a linguagem Python com essa comparação, não é isso. Mas é porque, sim, o Python tem suas rodinhas, né? Ele faz a alocação de memória pra gente, ele faz a limpeza de garbage collector, ele tem um monte de estruturas de dados já prontas, já tem hash map, tem um monte de coisa que, por exemplo, em C você não vai ter. Você vai ter que ou usar uma outra biblioteca diferente, glibc, por exemplo, ou você vai implementar na mão. Dá para fechar, então, que a gente chega à conclusão de que Python é muito, muito boa, mas o ideal é que você tenha conhecimento de alguma outra língua de programação um pouco menos fácil. Digamos, o ideal é Python mais C. Eu diria que sim, porque se você parar para falar, por exemplo, Python e Java. Java também tem muita abstração, cara. Também faz seu garbage collector sozinho, também aloca memória para você, etc e tal. Então, eu diria que Python e C é uma boa opção, porque você teria um pouco dos dois mundos para saber o que, que ele faz por trás. Mas acho que é engraçado assim, se você mexe com programação, você, infelizmente, você é obrigado a mexer com uma outra linguagem, querendo ou não. Sim, nenhum programador vai ser de uma linguagem só. É, você vai ter que mexer com alguma outra coisa. Então, querendo ou não, você o que Python deixa a desejar, a outra complementa e etc. Algumas características do Python que vale a pena a gente destacar aqui. Vamos começar com a característica de portável. Para quem não está acostumado com esses conceitos de programação, uma linguagem portável é que você pode pegar o seu código e levar para outra arquitetura e ele vai funcionar sem precisar recompilar o código. Outra característica que a gente já discutiu dessa linguagem é que ela é de altíssimo nível, né? Ou seja, a forma como você programa com ela se aproxima muito do inglês, como o pessoal já falou, e é quase um pseudocódigo, né? Então, é muito fácil de aprender. entender, pelo que eu entendi, né? Ela também é uma linguagem interpretada, ou seja, você não precisa compilar ela para um binário, você compila ela para um código intermediário chamado bytecode, que é interpretado pela máquina virtual do Python. Uma das coisas bacanas do Python, por exemplo, é que ela é interativa, então ela tem um terminal no qual você pode rodar os scripts em tempo real. E tem uma outra ferramenta que estende o interpretador Python, que é um chamado IPython, que é muito mais legal ainda, porque ele permite, por exemplo, você está com uma dificuldade no script, ele já vem com a parte da documentação do Python integrada, né? Então essa é uma das grandes features do Python, pelo fato de ser interativo, você está lá escrevendo código no seu projeto, tem alguma dúvida, você consegue abrir um interpretador do Python e rodar um scriptzinho para fazer teste. Você consegue tipo explorar as funcionalidades, você não sabe como é que, digamos, uma lista funciona, você abre o terminal e sai digitando, dando enter, e ele sai respondendo enquanto você digita. E funciona tipo um shell do Linux, você sai digitando comandos e ele vai te dando respostas, é do mesmo jeito. E o legal do IPython também que você citou é que ele faz autocompletar, quando você aperta o tab ele vai completando o código para você. Ela é orientada a objetos ou não, né? Caso você não queira programar orientada a objeto, ela tem características de programação funcional. E o legal dela é que tudo dentro dela é um objeto, até mesmo as funções são objetos, os erros são objetos, tudo dentro dele é objeto. Esse lance da tipagem dinâmica aí, forte, eu lembro muito de algumas coisas que eu tive que fazer em C. Beleza, quando você declara uma variável lá de determinado tipo, é muito fácil você dizer se ela é um string, se ela é número, esse tipo de coisa, isso aí não tem erro. Mas eu tive algumas dificuldades, por exemplo, quando eu determinava que um número era, sei lá, long, por exemplo. E chegava num determinado ponto do código que eu percebia que long não tinha o tamanho suficiente para aquilo que eu estava querendo. E pelo que eu entendi desse lance de tipagem dinâmica, o programa vai identificar isso em tempo de execução. Eu não preciso me preocupar. Aqui vai um número e ele lá dentro ele trabalha do jeito que você quer, seja inteiro, seja long, seja lá o que for. É disso também. Você tem um pouco disso no Python. Você, por exemplo, se você começa com um short e você vai crescendo o número e ele faz uma expansão para long e continua funcionando sem problema nenhum a variável. Mas além disso, ele faz mais do que isso. Você consegue dentro de uma variável estar armazenando um inteiro agora e mais para frente você coloca uma string, por exemplo, dentro da mesma variável. Ou mais para frente você coloca uma lista, você coloca um dicionário, você coloca um ponto flutuante, você coloca vazio, você põe nulo, você pode sair variando. A sua variável realmente é como se fosse um ponteiro em si. Ela pode ser qualquer coisa. Você só aponta ela pro lugar certo. Isso é muito legal e é muito ruim ao mesmo tempo. Se você não souber trabalhar com isso, você torna o seu código extremamente bagunçado. Uma característica dela ser forte, que a gente diz, né, tipagem dinâmica e forte, eu acho importante ressaltar isso, porque a gente tem a tipagem dinâmica fraca, que é o que a gente tem no JavaScript, que, por exemplo, você consegue somar uma lista no JavaScript com uma string e ele te dá um resultado maluco, inesperado. Python não. Se você tentar somar uma lista com um string, ele vai te dizer, olha, eu não consigo fazer essa operação porque os dois tipos são desencontrados. Não existe uma operação que some essas duas coisas. Então ele evita que o seu código dê esses resultados malucos. Por isso que a gente chama de tipagem forte. A linguagem Python, ela possui uma sintaxe clara e concisa. O que a gente quer dizer com isso? É que a linguagem, ela tenta ser simples ao ponto de você não precisar de grandes explicações para entender o que um trecho de código está fazendo. Um bom exemplo disso é a tipagem dinâmica do Python. Quando você declara uma variável, você não precisa dizer de que tipo ela é. O Python se encarrega disso. Eu acho que o resumo de concisa é que conciso vem de poderosa. Então, você escreve em Python, pelo fato de ser bastante legível, você consegue escrever fazer muita coisa com pouca linha. Então, acho que essa é a grande questão de ser concisa, né? E uma das grandes features da linguagem. Uma das coisas mais amadas e também odiadas, amadas pelos pythonistas e odiadas pelos outros, é a indentação de blocos, né? Então você, uma das coisas bem bacanas disso é que você não precisa de chaves, ou por exemplo Ruby, você coloca, colocando end em cada bloco de código. Você, através só da indentação, você já consegue ter uma legibilidade muito boa e uma organização bem interessante do seu código. Engraçado que essa questão de indentação, né, que é obrigatória no Python. Estava até falando isso sobre um colega meu que também é programador, explicando, né, que Python, a indentação é obrigatória, que você não indentar certinho dá erro. Por exemplo, se você indentar tudo no formato de 4 espaços, se você colocar 2 espaços em algum bloco, vai dar algum tipo de erro de indentação, um indentation erro, uma coisa assim. Enfim, você tem que seguir um padrão, né, na indentação do código. Eu falei, nossa, mas é esquisito, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, ele só obriga uma coisa que você já deveria fazer há muito tempo. Eu tô olhando aqui o adivinha.py. Assim, pra saber que o while começa lá na linha 5 e termina na linha 13, é só com essas tabulações aí que estão na... Exatamente. Isso daí não é pra ficar bonito, tem a ver com a sintaxe. É, se não fizer, dá erro. É porque assim, por exemplo, sua indentação no arquivo, você usa tabulação, né? Se você começou a tabulação, termina a tabulação. Porque se você começa a tabulação e de repente você usar espaçamento de 4 espaços, se tabulação vai dar erro. Então se você começou de uma forma, termina de uma forma. Olha só, sensacional. É super interessante você ressaltar isso, porque eu já vi rubistas falando que não gosta de Python porque ele é forçado a usar 4 espaços para programar em Python. Eu falei, não, cara, você está torcendo completamente a história. O que você é forçado em Python é manter uma indentação concisa. Se você começa com um tab, você tem que terminar o arquivo todo usando um tab para indentar. Se você quer usar 2 espaços, você pode trabalhar com 2 espaços. Se você quer usar 1 espaço, você pode usar 1 espaço, contanto que lá na frente, de repente, o seu bloco não vire 10 espaços. Continue com 1 espaço o tempo inteiro. É, provavelmente ele fala isso porque já é normal, né, pra gente que desenvolve Python usar 4 espaços. É porque a gente tem um negócio chamado PEP8, que inclusive vale a pena colocar aí o link, que a PEP8 ela define alguns padrões de codificação, né, os estilos de boas código práticas, que a gente, né, chama. É, boas práticas, excelente. Pera, tem um negócio pra falar aqui. Priorizar a legibilidade do código, o foco não é velocidade. Isso aí é um eufemismo pra dizer que essa linguagem é lenta pra caralho, né? Não, a linguagem ela não é lenta. Apesar dela ser interpretada, se você escrever um código, entre aspas, digamos, simples, né, que não se utilize de grandes recursos da linguagem diversas vezes, ela executa praticamente no tempo de C. Afinal de contas, ela tem um interpretador escrito em C. Mas quando esse seu código começa a fazer muita coisa e utilizar outras bibliotecas escritas em Python, aí ela pode começar a ficar um pouco lenta. O que a gente quer dizer aqui nessa parte de prioriza a legibilidade e nem sempre foca na velocidade, é a questão do seguinte: se você tiver que implementar uma coisa para manter a legibilidade do código e que não é a forma mais otimizada, para ser extremamente otimizada em velocidade, você teria que quebrar os padrões de legibilidade e de sintaxe do Python, é desincentivado essa segunda opção, entendeu? A ideia é manter a legibilidade. Na boa, eu acho assim também, errado os casos que você vai começar a ter pau de performance do Python. Se a coisa for gigante, YouTube, entendeu? E outras, tem alternativas, você pode usar o PyPy, etc, outras formas à parte, né? Então, pra quem tá começando, pra quem tá desenvolvendo uma aplicação, não tem tanto dor de cabeça. E sabe o que é o mais engraçado, Ricardo? Quando você começa a trabalhar com projetos muito, assim, projetos que começam pequeno e começa a crescer e virar um monstro, você vai perceber que no final das contas, pode ser Python, pode ser PHP, Ruby, Java, o problema de performance ultrapassa a linguagem. Aí já entra a questão de infraestrutura, banco de dados. Então, no final das contas, isso vai cair em qualquer tecnologia. Uhum. Entendi. Como no fim das contas, qualquer que seja a linguagem vai ficar lento mesmo essa merda, o ideal é que pelo menos fique fácil de ler pra gente consertar depois. Eu ainda diria um pouquinho mais, que qualquer projeto, quando ele começa a crescer, ele vai ficar lento. E 90% das vezes essa lentidão não tá no impedimento da linguagem, mas sim da forma que a pessoa implementou. Sim, e eu ia falar isso agora. O pessoal levantou isso aí no TDC ano passado, falou assim, Python escala, o Luciano Ramalho levantou assim, meio bravo, falou, cara, se a aplicação tá dando pau, não é problema de linguagem, é problema de arquitetura, ponto. E é verdade, que não, porque começa a crescer muito, muito, muito, os nós não começam a responder de acordo com o que nós desejamos, E então, querendo ou não, você não depende da linguagem. A linguagem que você tem disponível, você vai tentar o máximo possível. Se não dá, aí sim que entra aquela questão de você mudar a linguagem. É que nem o Twitter, por exemplo, mudou de Rails pra Java, né? Scala. É, aí o pessoal que caiu de pau em cima disso, mas não foi por causa do Rails. Foi porque, cara, é um negócio gigante, que eles tinham umas necessidades específicas e mandou bala. Por último, Python é onipresente, né? Se você tem um computador que roda algum sistema operacional minimamente decente, ou seja, sem ser Windows, você tem Python instalado. Querendo ou não, você usa Python para abrir pacotes. Muitos programas no Linux, no Ubuntu, são feitos em Python. GIMP, por exemplo, acho que uma parte do Inkscape. Todo script do GIMP para fazer plugins e efeitos, brushers que eles chamam, tudo é feito com Python também. Tem muito jogo que usa Python também. Tem um jogo muito famoso, como é que é o nome? Que usa o Stackless Python. Eve, é o Eve Online. Ele é um MMORPG diferente dos conceitos de MMORPG que a gente tem, né? Que eles separam os jogadores em mundos pra conseguir segmentar e ter menor processamento por mundo, né? O Eve Online não, é todo mundo no mundo só e por trás eles usam Stackless Python. NASA usa, ou seja, tem bastante coisa lá. YouTube usa. YouTube se usa pra tudo quanto é lado. No Google tem muito Python. Tem em celular. Não tanto quanto gostaríamos, mas tem bastante. Aproveitando que a gente tá falando em Python e roda um monte de coisa, só pra vocês terem ideia aqui de uma listazinha de onde o Python roda. Ele pode rodar no Linux, no Windows, no FreeBSD, Macintosh, Solaris, OS2, Amiga, Aros, AS400, BIOS, OS390, pra quem não sabe isso é sistema operacional da IBM, ZOS, também da IBM, Palm OS, finado Palm, KNX, VMS, Psion, Acorn RISC OS, VXWorks, PlayStation, Sharp Zaurus, Pocket PC e Symbian OS. Aproveitando que a gente estava falando agora há pouco sobre onde o Python é utilizado, né, e sites que usam, etc e tal, a gente já citou que ele é usado no meio acadêmico e muito por software livres, como a gente falou no Ubuntu, né, e não só no Ubuntu, na verdade a maioria dos Linux, no GNOME em si e em outros ambientes gráficos usam Python para escrever ferramentas e até mesmo para amarrar configurações por trás e tudo. Mas ele também é muito utilizado em pesquisas, como no Google, na NASA, entre outras coisas, em jogos pela Disney, como a gente citou no início do episódio, efeitos especiais e diversas outras coisas. Tem no site oficial do Python uma lista de casos de sucesso que é enorme. Se você sair olhando todos os links, você vai ver muita coisa interessante que você nunca imaginava que o Python estava por trás, mas está lá e você usava, não fazia nem ideia. Eu digo mais ainda, com Python você consegue tocar Sweet Child O' Mine, um projeto bem bacana do... Eu acho que eu vi isso na PyCon. Não, nem isso, é brasileiro, pô. É brasileiro. Ah, tá, desculpa, na Python Brasil. Na Python Brasil, daqui de Brasília, teve o cara fazendo um negócio desse. Esse mesmo, Danilo Benini, cara. Nesse ano, na Campus Party aqui em São Paulo, ele foi fazer uma palestra, né? Então, ele junto mais com um outro grande pythonista, Tony Lâmpada, se juntaram e no palco da Campus Party, às 2 da madrugada, começaram a tocar Sweet Child O' Mine. Tem um link aí do YouTube pra galera acompanhar. Então, pô, cara, tocar música com Python não tem limite. Não, mas explica melhor isso aí. Vocês estão sabendo, mas eu tô totalmente por fora. Como é que toca música com... Ele faz sintetização de áudio. Ah, sim. Cara, não só isso, o Python, o cara usou, não esse, né, um outro cara que eu vi, ele usou o Python pra fazer todo o código de transformação de áudio de uma pedaleira de guitarra. Sim, o pessoal da USP tá criando uma pedaleira com essa ferramenta, que é um chamado Audio Laser, que é um DSP, Digital Sign Processor. Sound Processor. Isso. Então, com essa biblioteca que é open source, você consegue tocar música, digamos, servir como teclado, você consegue fazer voz robotizada, é bem bacana. Tá, alguém fala de biblioteca padrão, explica o conceito de baterias incluídas. Baterias incluídas eu digo por uma história que eu ouvi do Rick Bass uma vez. Imagine, por exemplo, uma criança tá lá no Natal, ganhou presente, todo empolgado, ele vai abrir, vai abrir a caixa do presente contra um carrinho. Beleza, tá todo empolgado lá com o carrinho de controle remoto. Caralho, que foda! Daquele que só vai pra frente e pra trás quando você solta o botão. É, esse mesmo. Só que, porra, você ganhou um carrinho, cara. Só que não vem a porcaria da bateria. De que serve o carrinho se não tem a bateria? Aí é a mesma coisa que o Python, entendeu? Então, a grande feature do Python, uma das, se não a feature mais importante de Python, são as baterias inclusas. Ou seja, são as bibliotecas que já vêm por padrão com Python, né? Então, você tem diversos tipos, desde tratamento de strings, tratamento de números, você trabalhar com CSV, trabalhar com JSON. Então, qualquer tipo de necessidade que você tenha no decorrer do seu desenvolvimento e da sua aplicação, Python já vem com umas bibliotecas muito boas para você conseguir trabalhar. Então, essa é a grande coisa da linguagem. Além da biblioteca padrão que já vem inclusa quando você faz o download da linguagem, existem as diversas outras que você pode achar por aí, seja em pacotes ou seja pelo GitHub também. Só um exemplo rápido assim, só para vocês terem ideia de como o Python tem bibliotecas poderosas. Se você precisar, uma maluquice, mas eu pelo menos já passei por isso, se você precisar escrever um programa que abre um pacote compactado, digamos, gzip, né, ou o próprio zip, e lê que arquivos estão lá dentro para saber se você pode expandir ou não, ele tem uma biblioteca nativa que faz isso. Tanto para zip, quanto para gzip, targz e por aí vai. O Python tem módulos de SSL já nativos, tem módulos para subir um servidor SMTP, servidor IMAP, servidor POP, servidor FTP, servidor HTTP. Ele tem biblioteca para fazer download de arquivos via internet direto. Cara, tem muita coisa por padrão que é absurdo. Até gerência de cookies HTTP ele tem na biblioteca padrão. Mais longe ainda, você consegue subir uma página web com 10 linhas de código, com Flask. Pronto. Sim, mas aí o Flask não tá na biblioteca padrão, sim, a gente tá falando de biblioteca padrão. Levando a questão. Não, tá roubando, não vale não. A gente chega lá ainda. Além das bibliotecas padrões, como acabamos de dizer aqui, o Eric citou o framework Flask. Que outros frameworks e módulos externos importantes a gente tem por aí? Muitas das pessoas que começam com Python justamente começam com os frameworks que são os mais conhecidos, que é o Django e o Web2Py. Eu, por exemplo, comecei com o Web2Py, que tem uma abordagem bem interessante, né, para quem está começando. Depois eu passei para o Django, que é praticamente um dos frameworks mais usados no mercado Python aí pelo mundo, né? Além disso, você tem frameworks específicos, por exemplo, uma ORM para você ter acesso a banco de dados, você tem o SQLAlk, que para quem é desenvolvedor Java, ele é parecido com o Hibernate, por exemplo. Você tem também a questão do Flask, né, que o Eric falou, e também tem outros frameworks, que é o Pyramid, né, que é um framework web também bem robusto, que ele é um dos primeiros frameworks web que surgiu também, e tem vários outros, tem muitos tipos de ferramentas para web. Tem o Tornado, que é para programação web assíncrona. Obrigado, esqueci dele. Que esse também é muito legal. Muito legal. Cara, se eu começar a falar, tem Web2Py, WebPy, Borrow. Fora, além de outros projetos e módulos que a gente fala, né, do Python, que vão de diversos tipos de áreas, né? Eu, por exemplo, eu peguei um chamado BioPython. Ah, esse é legal. Eu estudei a respeito um pouquinho. Ele, por exemplo, não tem aquele, quando a gente fazia biologia, aquela constituição do DNA, o ATG, esse tipo de coisa. Com essa biblioteca BioPython, você consegue fazer esse cálculo automaticamente. Ele gera gráfico, etc. Então é muito doido. E uma usabilidade dele que ninguém conhece tanto, que tem no Python Brochure, que ele é utilizado para fazer previsão de tempo na Austrália. Caraca, dessa eu não sabia. Então, assim, usa para previsão de tempo, usa muito usado para geolocalização. Então, quando você for ver algo tipo aqueles mapinhas bonitinhos, esse tipo de coisa, pode ser que tenha Python no meio. Oh, que legal. Pô, oh, legal. Ué, é que você tá virando o Bigman do Python agora, né? É que nem o Cássio falou, cara. De Python eu sei um monte de coisa. Agora, digitar código é diferente. Pô, não, eu tô achando ótimo. Tem tanta coisa que eu nem sabia que tinha no Python. Porque tem muita coisa. Tem, cara. E Python é muito forte pra geração de gráfico. De ver uns negócios animais. Eu vi um pessoal fazendo coisas fantásticas com gerando gráfico. E alguma coisa assim que... Como o web tá em destaque, querendo ou não, web, mobile tá em destaque, a gente acaba esquecendo essas outras áreas tão importantes quanto, né? Então, uma coisa que Python é muito utilizado na computação científica, que vocês já comentaram, né? Então tem o NumPy, SciPy, Matplotlib. Cara, é fantástico o que pode ser feito. E o que eu sempre defendo, Python, você com uma linguagem só, você consegue mexer com desenvolvimento web, você mexe com jogos, você mexe com gráfico, você mexe com geolocalização, você mexe com um pouco de machine learning. Cara, é sensacional isso. Só completando outras coisas, por exemplo, o Cássio, se estivesse aqui, ele ia desandar a falar disso aqui e não ia parar. Tem bibliotecas para você varrer e buscar informações dentro do Twitter e do Facebook com Python. Você consegue fazer login e fazer busca de dados lá dentro. Porque o Cássio, ele estava fazendo exatamente o TCC dele sobre isso, raspagem de dados. Adoro. Se alguém quiser dar uma olhada, é o Sentibol. Vou botar o link no show notes aí pra galera ver. É o projeto de graduação do Cássio, que ia estar aqui com a gente hoje. E é exatamente sobre isso. Ele faz a varredura das redes sociais durante os jogos, durante e um pouco antes dos jogos, e começa a levantar gráficos dizendo, por exemplo, qual era o sentimento da torcida antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo, e se as pessoas estão satisfeitas ou não com o time, por aí vai. É muito legal. Vale a pena dar uma olhada no site do projeto e dar uma olhada nos gráficos que tem lá. Ele, de vez em quando, coloca algumas coisas no Facebook e eu acompanho, eu acho muito legal. Só completando um pouco, né, todas as diversidades que você pode encontrar o Python ou utilizar o Python. A gente tem, por exemplo, como a gente já citou, né, alguns frameworks para desenvolvimento web, como Django, Pylons, TurboGears, Plone, CherryPy, Web2Py, Flask, Bottle. A gente tem bibliotecas para processamento de imagem e geração de gráficos, como Matplotlib, PyLab, NumPy, NumArray, SciPy, o PIL, Python Image Library, o Pillow, que é a substituição do PIL, PyOpenGL, que é para programação em OpenGL, se você quiser fazer gráficos para serem processados pela placa de vídeo, o Visual Python, Pandas. A gente tem algumas bibliotecas para desenvolvimento de ambiente gráfico, como WXPython, TKInter, PyGTK, PyQT, programas para administração de sistemas, como Ansible, que é um programa para execução de comandos remotos em servidores Linux, o Salt, o OpenStack, que é uma suite de ferramentas para criar uma nuvem. Ela é feita em Python, a administração dela é feita em Python. E uma coisa bem bacana que eu brinquei esses dias foi em relação ao Pillow, né? Que é uma biblioteca para você fazer tratamento de imagens. Para quem não sabe, o Pillow, ele é utilizado geralmente em grandes e-commerce. A Netshoes e a Dafit utilizam o Pillow. Então imagine, por exemplo, você tem 200 imagens que você recebe diariamente para colocar nos produtos. Você vai pegar cada imagem, vai abrir o Photoshop, fazer o tratamento dela e depois você vai subir no servidor. Então demora muito tempo essa mão de obra. Então com isso, com um pequeno script com Pillow e Python, acho que por volta de 150 a 200 linhas, você consegue tratar todas essas imagens de uma vez só, seja redimensionamento, claridade, tamanho, formatação e etc, rapidamente. Então, para quem não sabe, é muito utilizado por e-commerce ou outras finalidades. Tem uma coisa muito legal no Python, que é a Zen of Python. Ela foi criada pelo Tim Peters e é um mantra que praticamente tenta guiar os programadores Python. Eu acho assim, eu algumas conversas que eu tive, por exemplo, com o Henrique Bastos, que ele brinca, ele idolatra usando Python, né? E é bem interessante. Usando Python, em certos casos, ele chega a ser maior que a própria linguagem em si. Ele não é um enaltecendo algumas coisas da filosofia da linguagem, mas ele fala diversas boas práticas, como você deve construir um software sustentável, como você consegue criar código limpo, esse tipo de coisa. Então é um negócio sensacional. A ZenoPython, eu acho ela fenomenal mesmo, cara. Eu tento seguir. Eu tenho até aquela camisa com o ZenoPython nas costas, sabe? Putz, eu quero uma dessa ainda, velho. Eu direto vou pro trabalho com ela e o pessoal fica perguntando, porra, que isso, velho? Ih, rapaz, pra te explicar isso que vai demorar um tempo, que é muito legal. Ela é tipo uma filosofia e ela tá disponível pra qualquer um que tenha a linguagem Python aí. É só dar um import this, THIS, que vai, ele vai te cuspir toda a ZenoPython. Ela é tipo um poeminha com algumas estrofes que dizem o que você tem que dar prioridade e o que você tem que descartar. Por exemplo, um clássico que tem é simple is better than complex. Algo simples é melhor do que complexo, né? Às vezes pode parecer besteira. É lógico que fazer uma coisa simples é melhor do que fazer algo complexo, né? Mas às vezes você se esquece, você fica tão empolgado que tá fazendo uma coisa lá e deixa aquele código complexo, difícil de ser compreendido. E quando você mantém a ZenoPython na cabeça, você sempre tenta manter seu código simples e compreensível para todo mundo. Flat is better than nested, que isso é bem legal também, porque às vezes a gente fica fazendo aquele código extremamente aninhado, que a gente chama, né? Um if dentro de outro if, que tem um for, que não sei o que lá. Cara, é sempre muito difícil olhar para um código extremamente aninhado, porque seu código vai ficando cada vez mais para a direita e fica ruim de ler. Então, o flat is better than nested, a ideia é quebrar esses vários subníveis de código, às vezes em funções, ou tentar reformular sua forma de pensar para colocar para fora, um nível para fora desse outro subnível, tentar organizar isso direito. Tem um aqui que mostra bem como é que é a gravação dos episódios do Hack and Cash. Now is better than never. E eu acho que assim, tem três linhas também que são bem bacanas, que é tipo, erros nunca devem passar em silêncio, né? Ao menos que seja explicitamente silenciados. Ou seja, isso que vem muito da filosofia de programadores Python, né? Que deixar algo bem claro, se for uma gamb, se colocar um negócio, pô, isso aqui é gamb, né? Outro que eu gosto muito é esse aqui. Special cases aren't special enough to break the rules. Que são os casos especiais, não são tão especiais assim para merecerem quebrar uma regra. E é legal que às vezes, quando tem alguma discussão no Python, né? O pessoal tá implementando alguma função, alguma coisa. O pessoal usa ZenoPython para justificar correções de código, né? O cara faz alguma coisa muito bizarra no código, o cara só pega o trechinho do ZenoPython e fala, olha, corrija isso aqui. E põe o ZenoPython embaixo. Aí o cara para e pensa, Mas realmente. É verdade, assim, é bem bacana. Foi assim, qual a resposta, importa isso. Bem, galera, para fechar o episódio, vamos falar de algumas fontes de aprendizado do Python, né? O legal de aprender Python é que você praticamente não precisa comprar livros. Se você quiser aprender, muita coisa tá na internet tem muitos livros gratuitos por aí. Claro, para qualquer um que começa, tem o site oficial da ferramenta, né? O python.org tem um guiazinho ilustrado lá com um monte de detalhes de como começar, para onde começar e tudo. É bem legal. Na wiki do Python tem um Beginner's Guide também, que te dá os primeiros passos, te indica outras coisas para ler também, e tem a documentação oficial do Python, que é o python.org/doc. O Python tem uma documentação extremamente boa. Tem os tutoriais também, né, oficiais do Python, que tanto para Python 2 quanto para Python 3, a gente tem tutoriais oficiais dentro do site da Python. E tem uma listinha, Python Books, que tem os principais livros gratuitos de Python. Às vezes as pessoas falam, mas como é que eu aprendo Python? Cara, é sempre esse link aqui que eu mando. Porque aqui tem todos os principais livros sobre praticamente tudo, desde o básico do Python até programação com visão computacional e programação web. Tudo gratuito. Basta clicar aí nos links e baixar o PDF. Vou ainda mais longe do pessoal reclamar que não sabe inglês. No meu blog, cara, o que mais tem é link indicando curso em português pra nego aprender. Por exemplo, um dos que mais o pessoal acessa no meu blog é tipo videoaulas gratuitas. Olha o jabá aí. Tchim, tchim. Mas eu digo, não, nem por isso, é porque, cara, eu tentei aprender sozinho, então durante esse tempo eu ia procurando um monte de coisa na internet e eu comecei a juntar. E querendo ou não, faz diferença, né? Porque é difícil você encontrar essas coisas. cara. Mas tem um livro também em português, cara, Python para Desenvolvedores, do Luiz Eduardo Borges, que tá lá nesse link que eu coloquei. Eu até já conversei com esse cara, já contribui um pouquinho pro livro. É bem bacana. Ele é bem, assim, hands-on, né? Bem na prática. Pra quem quiser comprar livro, tem o livro de Python da O'Reilly. Você tem Use a Cabeça Programação da O'Reilly também. Tem, acho que mais um da Novatec, que é Começando a Programar, que ele ensina Python com Flask. Tem o livro da Novatec também. E saiu a segunda versão do livro de Introdução à Programação do Milo Menezes. Então, pra fechar aqui, né, o episódio que a gente fez sobre Python com o Eric, Hideki ou Hidek, ainda estamos a decidir qual o nome sei certo. Lá, falando que é Eric, cara, não tem problema. Ricardo, traz aí uma lição aprendida. O que, que você aprendeu hoje no episódio sobre Python? Cara, eu tava tentando aqui durante o episódio pensar em alguma coisa aqui que misturasse um monte de ideias, que falasse mal dessa merda de Python, que te fizesse alguma brincadeira com esse nome escroto, que fizesse alguma referência aí pro Monty Python, mas eu vou trocar tudo... Eu vou trocar toda essa maluquice que tava começando a ficar muito complexa por uma frasezinha do Zen of Python, com meu inglês carcamano. If the implementation is hard to explain, it's a bad idea. Aí, já convertemos mais um, pelo menos. Se ninguém tiver nada melhor, até o próximo, galera. É isso aí. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu, falou. Até mais, gente. Até a próxima. Olá pessoal, seja bem-vindo à sessão de Bug Report do Hackencast. Eu tô aqui com o Moonhacker, Ricardo. Você tá aí com quem? Moonhacker. Moonhacker? Não gostei não. Essa foi a invenção do Guilhemino no Twitter. Na verdade ele falou Moonhackencast, mas eu adaptei pra Moonhacker. Não gostei não. O problema é que apelido só pega quando a gente não gosta, né? Exatamente, agora se deu mal, tá gravado. Então beleza, vamos dar uma lida no feedback da galera aí, né? Pra ver os bugs que a galera encontrou. Vamos, mas primeiro, lembrando que quem quiser entrar em contato com a gente, né? É só mandar e-mail pro hackencast@gmail.com. No Twitter é o @hackencast. Eu não sei se eu falo hackencast ou hackencast, porque eu tomei uma puxada de orelha recentemente, indireta, sabe? Mas isso aí deixa pra lá, tá? E no Facebook, no facebook.com/hackencast, tem a nossa fanpage. E não se esqueça que vocês podem seguir a gente no feed ou via iTunes também. Lembrando que a gente tá aí no iMaster também, né? Vira e mexe, a gente aparece lá com um pouquinho de atraso. Mas a gente sempre tá lá. Se você quiser receber adiantado, né? Sair você já tá. O ideal é você acessar lá no nosso site. Aliás, acessar lá no MindBand, né? Por enquanto. Futuramente isso. Aí a gente vai liberar o site. Muito em breve. Falta pouco. Falta pouco. Só dando um aviso, pessoal, que quando a gente estava começando o podcast também, a gente botou um formulário no ar, né, para perguntar para as pessoas como que era a melhor forma da gente criar uma comunidade para dar suporte ao Hackencast e até mesmo a melhor forma de entrar em contato e tudo. E acabou que, pelo formulário, o pessoal votou em criar uma lista de discussão de e-mail. Então a gente criou uma lista de discussão no Google Groups. Então ela pode ser facilmente indexável, vai estar aberta para todo mundo, mesmo quem não faz parte do grupo pode ler. E se você quiser receber ou entrar em contato com a gente, pode ser por lá também, mas a ideia do grupo é que lá a gente possa buscar interessados em participar de episódios com a gente e também pedir auxílio para vocês ajudarem a construir pautas com a gente. Então, por exemplo, se a gente está com a ideia de fazer uma pauta, digamos, sobre PHP, e se alguém tiver links interessantes sobre PHP ou tiver até conhecimento e quiser dar uma ajuda para a gente a rabiscar uma pauta, a gente vai estar divulgando essas coisas lá no grupo, pedindo ajuda, e quem tiver com vontade de ajudar é só se inscrever lá. Não precisa ter e-mail do Gmail apenas para participar dessa lista de discussão. Você pode ter e-mail de qualquer outro provedor, tanto faz, qualquer um, qualquer conta de e-mail você consegue se inscrever lá. É isso aí, aliás, também é uma dica boa para quem quiser saber os próximos assuntos, né? Tá aí uma forma de você pegar uns spoilerzinhos aí dos próximos assuntos. Pode ser que surjam alguns spoilers, mas como a gente acaba fazendo mil pautas ao mesmo tempo, sempre vai ter uma surpresa de qual vai ser o próximo. E lembrando sempre que a participação aqui é muito... A gente é muito democrático, cara. Chega aquela regrinha. Internet relativamente boa, microfone relativamente bom e uma ideia na cabeça, cara, você já é elegível para participar do Hackencast. Hackencast. É isso aí. Falando em iMaster, a gente também saiu aí no último episódio a nossa participação lá no Database Cast, né? Ah, bem lembrado. Inclusive, a gente teve um feedback bacana, o pessoal que ouve o Database Cast. Eu acredito que até ganhamos alguns ouvintes, pelo que eu vi. Muitas pessoas relataram que vieram do Database Cast procurar a gente, porque ficaram interessados do assunto. Então, sejam bem-vindos. Nós ainda não temos a qualidade do pessoal do Database Cast, eles estão aí há mais tempo do que a gente, mas a gente está lutando para conseguir. Exatamente. E falando em podcast, eu gostaria também de citar, cara, um podcast que a gente citou eles, acho que no nosso segundo ou terceiro episódio, que eles estavam começando e agora eles já estão no sétimo episódio, cara, que é o pessoal do Piratas da Internet. O último episódio deles foi sobre virtualização, foi bem interessante. Se tiver episódios também sobre certificações Linux, vale a pena ouvir. É, eu vi um episódio deles, cara, que eles estavam falando de um lance lá que era o SystemD, se eu não me engano. Isso, foi o segundo episódio deles. Isso. Eu achei interessante, só que na minha cabeça, como eu não conhecia muito o assunto, toda vez que eles falavam se estender, eu fazia ligação com se estender. Aí sempre ficava uma frase muito bizarra que eles falavam, né, juntando se estender com um complemento, ficava se estender alguma coisa, puta. E interessante que os dois podcasts surgiram quase que ao mesmo tempo, que a gente tava no nosso segundo episódio, eu acho, e eles começaram também. Então somos quase irmãos aí. Junto com essa história de a gente participar de outros podcasts e tal, acabou que a gente recebeu alguns relatos da galera fazendo maratona, cara, que eu achei muito legal. Pessoas voltaram lá nos primeiros episódios e ouviram. Teve até um cara que o apelido dele é Ed the Drummer, provavelmente uma referência ao Ed do Iron Maiden, eu suponho, sei lá. Ele saiu comentando em cada episódio que ele ouvia, ele tava comentando. Então eu percebi que ele tava ouvindo praticamente um a cada dois dias, foi bem interessante. Então, sei, se alguém tá começando a ouvir a gente por agora, porque viu em algum lugar, volta lá, tem alguns episódios pra trás, não muitos, releve alguns erros de edição que a gente tinha, mas a gente está sempre tentando melhorar. O primeiro comentário que a gente teve foi lá no site do iMasters, que foi o Wagner Crivellini, que ele inclusive é do Database Cast. Ele é um dos hosts do Database Cast. E aí ele escreve assim: gente, o Linus, que vocês mencionaram no programa, era um gênio da época dele. Entre várias outras coisas, ele inventou cálculo diferencial e integral, aqueles que se vê na faculdade, na mesma época e num trabalho independente de Newton. É verdade isso, cara. Eu lembro que a gente comentou isso no episódio, você fala, no Leibniz não conheço. Eu falo, não, conheço o Leibniz, é conhecido e tal. Na verdade, ele não é tão conhecido. Como eu até falei lá no episódio lá do que a gente participou no Database Cast, eu falei que eu venho da matemática, comecei estudando matemática e depois que eu passei para computação e foi lá que eu ouvi falar muito do Leibniz. Ele é realmente um cara muito importante para matemática em si, por isso na minha cabeça ficou, não, cara, eu já ouvi falar do cara, então ele é importante. Eu não tava lembrado que ele é mais no contexto da matemática em si. Junto com o Newton, eles não tiveram contato diretamente, os dois chegaram à forma, ao que a gente conhece hoje como cálculo. Né? Apesar deles terem notações bem diferentes. Se eu não me engano, a notação de cálculo que a gente utiliza hoje em dia é a do Leibniz e não a do Newton, porque a do Leibniz ela é mais intuitiva, se eu não me engano é isso. Mas Leibniz é realmente um cara muito importante na matemática. Mas se o cara é importante na matemática, tem uma relevância grande também na computação, pelo menos na maioria dos casos. Eu acho que eu dormi nessa aula, cara. Eu sou fanático por cálculo, né? Eu gosto muito da área de matemática. Quando eu fiz cálculo 1, 2 e 3, foram uma das matérias que eu mais gostei junto com física. Eu acho excepcional essa área. Cálculo integral diferencial, acho muito legal, porque a gente começa a ver aquela matemática básica que a gente via do ensino médio sendo aplicada pro mundo real, cara. Eu acho muito fenomenal isso. Mas realmente eu não me recordo do nome dele. Eu acho que eu devo ter dormido feio nessa aula, mas curiosamente, eu lembro, sim, de ter visto relato de outras pessoas que criaram o cálculo diferencial ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo que Newton. Mas não me recordava do nome, não lembrava que era ele. Exatamente. Mas é isso aí. Valeu pelo feedback, cara, e pela correção. É um comentário no site, tá? Do Felipe Tonello. A gente leu o e-mail dele no último episódio que eu disse que ele é italiano. Ah, é verdade, é verdade. Tonello, tô fazendo com a mãozinha assim, seguindo aqui. Eu ouvi, valeu pelas respostas. Estou me sentindo famoso já. Carinha feliz, mostrando a língua. Bom, pelo que eu vi na Wikipedia, o nome do John von Neumann se pronuncia von Neumann mesmo. Que falei tudo errado agora. Eu falei que eu tinha corrigido lá que era Neumann, falei Neumann agora. Mas o certo é Neumann mesmo. Estou à disposição para participar do podcast quando quiser. Qualquer um desses assuntos de Linux, open source, computação / matemática me interessa. Interesse é diferente de manjar do assunto. Abraços. É isso aí, gente. Já tem mais um interessado em falar de matemática. Será que alguém ia suportar ouvir um Hackencast sobre cálculo diferencial integral? Ai, velho. Eu vou te dizer uma coisa. Eu gostei muito de cálculo 1, porque eu tive um professor excelente. Cálculo 2 eu gostei, assim, porque tem... Não sei, tem algumas faculdades que investe 2 com 3. O 2 que eu fiz na UNB era aquele de cálculo de superfície, séries infinitas. Sim, o meu também é assim. E o cálculo 3 é o cálculo 1, só que com várias dimensões, né? Aí o cálculo 2 eu até gostei, mas repeti uma vez. E o cálculo 3 foi que eu percebi que eu tinha entendido o cálculo 1, né? Foi no cálculo 3 que eu aprendi cálculo 1 de verdade, né? E o 3 até hoje eu não aprendi. A gente acabou fugindo completamente do e-mail do Felipe Tonello. Voltando ao bug report dele, que então a pronúncia é Neumann. Nós erramos. Muito obrigado por corrigir. Vocês erraram, eu acertei pra variar. Ah, cara, mas você também deve ter sido contemporâneo dele, então tá valendo. Vai tomar no seu cu. O próximo e-mail é do Eduardo Kolowski, que inclusive ele é participante lá do Piratas da Internet. Ele é um dos casters? Eu não gosto muito dessa denominação. Ele mandou um comentário, tá lá na íntegra, no nosso artigo. Eu vou tirar só um trechinho, porque algumas coisas a gente até já conversou com outras pessoas lá no comentário. Inclusive fica um bug report aqui por fora. No último episódio a gente acabou deixando em dúvida, na verdade não em dúvida, né? Ficou meio em aberto se o Red Hat era software livre ou não. E o Red Hat é software livre sim, apesar deles controlarem o acesso e cobrarem a taxa para você poder utilizar algumas coisas da infraestrutura deles, você pode fazer o que quiser com o software que eles te entregam, você só não pode utilizar a logomarca deles. E inclusive a gente tem o CentOS, que é uma, ou como algumas pessoas falam, CentOS, apesar de eu achar que a pronúncia certa é CentOS, eu nunca achei um consenso sobre isso. Ele é o Red Hat exatamente igual, só que sem as logomarcas e as citações ao nome Red Hat. Então é uma prova de que ele é software livre. As pessoas pegam esse software, fazem um spin-off e tornam ele 100% livre só tirando a logomarca. Tem casos semelhantes, né? Por exemplo, tem no navegador tem, acho que aquele Ice Weasel, que é o Firefox, só que sem a marca, né? Isso, mas voltando ao e-mail do Eduardo, eu peguei só um trechinho, como eu disse, porque o comentário dele é bem longo, mas vale a pena dar uma lida lá. Ele fala assim: com relação ao sistema BSD, ele é um software livre sim, porém sua licença não é copyleft, o que significa que você ainda tem a liberdade de fechar o código se assim desejar, diferente do Linux que segue a GPL. Isso aqui é em resposta ao que a gente estava discutindo, Ricardo, sobre como que o pessoal da Apple faz se o sistema deles é baseado no BSD e é um software que não é livre, né? É isso aqui que ele está dizendo, que é uma licença diferente que permite que você feche o código. A GPL não, ela é uma licença que te força a redistribuir o seu software com a mesma licença anterior. Por isso que a Microsoft diz que a GPL é um vírus, que a partir do momento que você usa um software que é GPL, todo o restante do seu software tem que ser GPL. É complicado. Na verdade, todo o assunto de licenças é meio complicado. Eu até coloquei um tweetzinho lá no Hackencast no Twitter falando sobre umas brigas que tá tendo aí a respeito de licenças com um aparelhozinho que promete você pegar suas fitas velhas, não sei se, acho que era só Super Nintendo, não sei, não lembro se tinha Mega também, mas pega suas fitas velhas de Super Nintendo, coloca lá e joga tranquilamente. Só que internamente ele é um computador que lê o cartucho, só que ele usa emuladores comuns que a gente vê por aí pela internet para fazer essa emulação, né, como diz. Uhum. E os caras estão fechando o código, né, que é GPL, então tá tendo uma briga danada nisso aí. Até soltei ter esse tweet lá, e é um dos assuntos que a gente quer tratar aqui no podcast. A gente ainda vai fazer um episódio só sobre licenças. Vai ser complicadíssimo, mas vai sair um dia. Vai. Beleza. No Facebook, a Su Siqueira, será que é uma mulher ou é um... Bom, Su Siqueira... Assim... É, mulher. Eu acho que é, cara. Ah, não sei, na internet é complicado, né? Bom, Su Siqueira falou o seguinte. Poxa, essa do estilo do nome de remeter a rock'n'roll foi bem óbvia. Bem óbvia, ó. Bem óbvia, risos. Quem curte identificou de primeira tem o CTZ. Certeza, né? Eu não gosto de abreviatura de internet, não sei porquê. É, idoso é assim mesmo. Vai tomar... Caraca, velho. Tá demais. Acompanhando o cast aqui em casa e estou gostando muito. Tivemos a sorte, entre aspas, de descobri-lo no primeiro episódio. Haha. Continue assim e irão longe. Abraços. É, bom, né? Porque aí não precisa fazer a maratona gigante de 5 episódios. De 6 episódios agora. 6 agora, né? É excelente, parabéns. Valeu, continue aí com a gente. O lance do rock and roll realmente era bem óbvio, né? Mas não sei, talvez a galera não tenha notado de primeira. Quanto a remeter o nome rock and roll, eu acho que sempre tem pessoas distraídas que não percebem as coisas. Eu não afirmaria que a referência é óbvia. Então, fica aí. Pra quem ainda não tinha se tocado, é por isso que o Hackencast sempre tem trilha sonora de rock e uma banda por episódio, que é uma forma da gente fazer uma apologia ao rock and roll. Através do formulário de contato do site, a gente recebeu o contato do Paulo Henrique de Lima Santana. Que ele fala assim: olá, ouvi pela primeira vez o podcast de vocês, o Hackencast versão 0.5, e achei legal, principalmente porque vocês não forçam a barra pra ficar engraçadinho com piadas bobas. É, de vez em quando a gente força. Pessoalmente, acredito que o podcast não é sinônimo de programa de humor, e conheço várias pessoas que desistem de ouvir podcasts porque querem ouvir algo um pouco mais sério. Só acho que nos trechos das músicas vocês não deveriam aumentar tanto o som, porque dá muito contraste quando estamos ouvindo vocês falarem no tom normal e entra a música fazendo um barulhão. Sugiro um programa sobre eventos de software livre e me coloco à disposição para participar e comentar sobre alguns eventos que acontecem pelo país, como o FreeSol, SFD, que é o Software Free Node Day, o FISLI, que é o Fórum Internacional de Software Livre, o Latinoware, Campus Party e etc. A ideia é divulgar os que já têm data marcada e incentivar o pessoal a organizar pequenos eventos nas suas cidades. Abraços e sucesso. Essa questão aí de que a gente, né, não força a barra pro podcast ficar engraçadinho, isso aí é todo o mérito do Magno, da edição do Magno, viu? Porque é porque vocês não veem as pérolas que saem do... A gente normalmente joga alguma coisa lá pro final, né? O Magno joga uma piadinha lá pro final, mas o tanto de besteira que tem no meio, cara, vocês não têm noção. A gente tenta deixar as piadas geralmente só dentro do contexto, mas às vezes a gente acaba fugindo, como no episódio que a gente ficou enchendo o saco do Monra, mas vale a pena só por deixar o Ricardo nervoso. É, até demais. Aliás, tá chegando o Dia das Crianças. Eu acho que eu não vou poder colocar foto de Dia das Crianças porque não tinha máquina fotográfica ainda na época que eu era criança. Olha aí, me sacaneei também. Aí, pegou o espírito da coisa. Agora vai perder a graça. Pois é, aí tá, a gente vendo? Para. Quanto a aumentar o volume, cara, eu achei que eu tinha melhorado isso no episódio 0.5, mas eu vou tentar prestar mais atenção e tentar nivelar mais o som. Realmente, no episódio 2 eu perdi a mão, porque tava com Black Sabbath, eu acabei empolgando e errei o feio a equalização, mas eu achei que nos outros eu já tava melhorando, mas vou continuar prestando atenção e tentar melhorar mais ainda. Uma outra solução é a gente falar o podcast gritando também, gritando, falando igual rock. Combina com a música. É que aí quando subir a música não tem problema. Exatamente. Ele sugeriu o tema dos eventos, cara. É uma boa pauta, vale a pena a gente fazer. Inclusive, quando o podcast surgiu, um dos temas propostos pelo Bruno, o desaparecido Bruno, ele sugeriu esse, tá? Na nossa primeira pauta lá, guardada, tá lá. Eventos software livre, porque tava chegando a Python Brasil e a gente ia fazer sobre a Python Brasil e também o FreeSol e etc. É uma que a gente quer fazer porque realmente esses eventos, eles às vezes não são bem divulgados e às vezes mesmo sendo bem divulgados, pouca gente se prontifica aí, cara. É meio complicado. Eu mesmo participei do Software Freedom Day de Brasília que teve aqui, foi na Católica de Taguatinga, e até palestrei, dei duas palestras lá, tá lá no site se vocês quiserem dar uma olhada. Foi uma palestra sobre Pelican e outra sobre Vim. E assim, se tinham por volta de 60 60 pessoas lá, era muito. No evento todo, em torno de 60 pessoas? No evento todo, eu acho que não deve ter dado umas 60 pessoas. Caramba. Assim, a comunidade software livre daqui de Brasília já é fraca, mas ver isso desanima a gente mais ainda, entendeu? Pior, eu não vi uma pessoa lá que eu conhecia, tirando o Davi, que gravou o podcast com a gente sobre introdução à programação. Ele foi o único que tava lá que eu conhecia. E olha que eu conheço bastante gente aqui em Brasília que mexe com software livre e ninguém foi, cara. Então, assim, não é falta de divulgação, porque eu mesmo falei pra várias pessoas, inclusive convidei pra eu assistir palestra, as minhas palestras, e muita gente não foi. Então, realmente, eu acho que é desinteresse do pessoal e é triste ver isso. Enquanto, por exemplo, o Campus Party, né, estoura, não tem espaço pra ninguém, o pessoal dorme lá, é complicado. Não que eu esteja desmerecendo a Campus Party, mas é porque a Campus Party não é voltada pra software livre em si, né? Ela tem uma seçãozinha de software livre lá dentro. Beleza, seguindo aqui, vou ler o e-mail, um e-mail um pouco maior, mas vale a pena, que é o do José Castanhas Neto. Olá, galera do Hackencast. Meu nome é José Castanhas Neto, advogado, 41 anos, São Paulo. Ele que já começou igual o Nerdcast, né? Dando todas as informações que a gente não exige aqui, porque pelo menos por enquanto a gente ainda não está coletando dados de vocês para vender para ninguém. Primeiramente, parabéns pelo podcast, pois acho mesmo de muita relevância e ouço constantemente. Quero narrar aqui minha experiência com o Linux, o qual utilizo há mais de 6 anos. Cara, só de ele ver o emprego de um A com H aqui corretamente, já me dá uma coisa boa no coração. Beleza. E como simples usuário, entre aspas, entendo toda a problemática de convencer amigos e familiares sobre a sua implantação. Vídeo Hackencast versão 0.5. Hoje, graças ao Linux, trabalho em paz em meu escritório e também tenho um podcast, o NetoCast. Basta pesquisar no Google Plus, Facebook e Twitter, e trato de direito, tecnologia e assuntos gerais nas redes sociais. Minha iniciação no Linux começou com um extremo descontentamento com Windows, e minha história como autodidata em Linux foi bem interessante. Atualmente instalo o Linux em tudo que cai na minha mão. Não tenho medo. Desde tablets até notebooks com Android rodando em pendrive. Como vocês dizem, se vacilar, instala uma torradeira. Se um dia vocês tiverem interesse na participação de um usuário mortal, entre aspas, cara, mortal. Eu seria um usuário. O único imortal aqui é o Ricardo, cara. Sou só eu. Me deem um toque, pois tenho certeza que quebraríamos muitos tabus com relação ao SO do Pinguim. Já converti pai, mãe, namorada, sogro e muita gente que hoje não sai mais do Linux nem a pau. Podem avaliar meu trabalho, todo feito em Linux, acessando o blog, que a gente colocou os links do show notes. Mas quem não quiser entrar no show notes, fala o link aí. Ah, é bem tranquilo, é www.josecastanhaneto.blogspot.com. Ou baixando o NetoCast. Vamos colocar o feed, é mais complicado, não vou falar, mas a gente vai colocar o link aí para vocês. Creio que seria uma experiência bem bacana explicar como uma pessoa comum se livrou do Windows, sem maiores delongas ou telas pretas, simplesmente perdendo o medo em destaque. Bom, é isso. Não quero que pensem que estou me autopromovendo ou tentando um jabá no seu programa. Já tenho patrocínios e, como disse, não tenho o podcast ou blog como ocupação principal. Meu intuito é somente agregar a comunidade Linux. Abraços a todos e, novamente, parabéns e muito sucesso com o Hackencast. Cara, aplausos. Aplausos. Eu gostei, cara. Principalmente que não é um cara da área de TI, um advogado. Sim, com certeza. Cara, o relato dele é muito interessante. Se a gente conseguir... Se der tudo certo, a gente realmente vai gravar com você um episódio pra gente falar disso. Porque é muito interessante, cara. Alguém que não é da área, sair por vontade própria sem ter tido a iniciação de outra pessoa e já tá usando há tanto tempo e sair convertendo outras pessoas e ainda criar um podcast. Porque podcast não tem como. É muito vinculado à área de TI, né? Normalmente tem que ter alguém entendido de computador pra fazer um podcast. E eu achei muito legal você também ter um podcast por causa disso. E não se preocupa com essa história de jabá, não, cara. Aqui é jabá free, a gente não... Pelo menos na internet, eu não acredito que ninguém é concorrente de ninguém, cara. É diferente da, por exemplo, TV, que você nunca vai ver o Faustão falando de outro programa que passa em outra emissora, porque eles concorrem um com o outro. A gente aqui não concorre com ninguém, porque quando a pessoa termina de ouvir o seu podcast ou o meu podcast, ela pode ouvir um outro que passou semana passada. É atemporal a internet, então eu não tenho o menor problema de fazer jabá de outras pessoas. Fale por você, eu tô aqui essencialmente pela fama e pelo dinheiro. Eu queria saber então por que você ainda tá. Mas é uma citação, hein? Zafo, como é que é? Zafo de... Bibblebox. Sim, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Pois é, o negócio dele é essencialmente é fama e dinheiro. Por último, a gente recebeu um no nosso e-mail, hackencast@gmail.com, que é do Thiago Nunes. Ele fala assim: Olá, galera. Posso dizer que já sou fã do Hackencast e muito feliz pelo belo trabalho. Excelente qualidade. Estou querendo escrever desde o segundo episódio, mas acabou não dando, pois queria ouvir todos eles. Minha área de atuação é educação. Sou professor de física e matemática e lecionei inglês por algum tempo. Conheço Highlander, There Can Be Only One, e sei como usar o ábaco. Costumo ensinar alguns alunos a usá-lo. Sobre o ábaco chinês, tem 7 contas e não 6, como foi dito num dado episódio, pois não usava um sistema decimal como nós. Além disso, há o ábaco mesoamericano, que usa o sistema vigesimal. São 3 contas com valor de 5 em cima e 4 embaixo com valor de 1. Uma outra coisa que ia comentar é sobre a pronúncia de mint, que é mint e não mint. Uso o GNU Linux desde 2004 e tenho o Debian em todas as minhas máquinas, depois de ter passado por Kurumin, Mandrake, Ubuntu, Slackware, OpenSUSE, Fedora, Gentoo. Já usei ainda outros distros como Mint, LMDE, mas acabei optando por ficar com Debian como principal. Acho OpenSUSE e Fedora muito boas, mas gosto mais do Aptitude para interface de gerenciamento de pacote. Apesar de ser usuário incondicional do Linux, ainda uso janelas para coisas muito específicas. Afinal, tenho a licença e não vejo motivo para deixar de usar para o que preciso. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, muito bom. Vou parar por aqui, pois já passei da cota por enquanto. Live long and prosper. Thiago Nunes, prefiro que me chamem de Kobe. Pois é, Kobe, foi nesse teu e-mail aí que o Magno respondeu pra você, que eu tomei uma puxada de orelha aí, sabe? Sabe a respeito da minha pronúncia. Eu realmente, no meu inglês não é muito profundo, é o que a gente chama de inglês instrumental, né? A gente usa como instrumento de trabalho, não pra conversação. Conversação eu sou um alarde. Mas é muito bom, cara, a gente vê, assim como o e-mail anterior lá de um advogado, a gente tem agora o e-mail de um professor, né? Pra ver que a galera, não é necessariamente a galera voltar para a tecnologia que tem que ter, são os únicos que têm conhecimento técnico ou de usuário que seja, né? Que amam o Linux, que amam o software livre e adotam eles na sua vida. Não necessariamente, não precisa ser uma coisa drástica e substituir tudo aquilo que você tem. Você vê no caso do Kobe aí, onde ele ainda precisa, ele continua usando o Windows, né? Tem muitas coisas que realmente a gente não tem como dispensar. Tem determinados softwares que só vão funcionar nos domínios lá do Bill Gates, né? Não tem muito o que fazer. Mas é bem interessante a gente ver que, inclusive, o nosso podcast está chegando em rincões aí que a gente não esperava a princípio chegar. É isso aí. Recebemos e-mail de, entre aspas, né, 2 acadêmicos. Eu acho isso bem interessante. E o que o Ricardo tá chorando aí, que ele recebeu puxão de orelha, é porque eu não lembro quem foi que algum convidado, um dos convidados nossos que falou Linux Mint e a pronúncia correta é Mint. Aí, assim, como eu respondi pro Thiago, eu nem exijo muito, assim, e não fico corrigindo muito a pronúncia de inglês, porque não é a nossa língua nativa, né? Então, assim, a gente tem direito de errar. Se fosse português, tudo bem, eu até faria alguma correção, alguma coisa. Mas, como é inglês, a gente acaba não exigindo tanto, né? Aí, o que o Ricardo tá chorando é porque aí eu até citei o exemplo do Ricardo, que sempre fala Hackencast e não Hackencast, mas é besteira. Deixa ele chorando. É, tá bom. Mas mesmo assim, obrigado pela correção, cara. Vale a pena o bug report, é sempre interessante. Gostaria de parabenizar também você, cara, porque você já passou por umas distribuiçõezinhas bem interessantes. Slackware, Gentoo, poxa. É isso aí, pra alguém que não é da área de TI, tá de parabéns. Você e o José Castanhas, é isso aí, cara. Vocês são exemplos. Outras pessoas deveriam ter a mesma perseverança de vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hackencast. Eu sou Magno Leno. É pra seguir a ordem da pauta ou como é que é? Era, né? Já começou errado. Ele passa uma demanda urgente que tem que ser concluída ainda hoje. Escrever um... Tá, vamos lá. Tananana, tananana, tananana. Vocês viram qual foi a notícia que abalou a internet essa semana, né? Qual? A Hello Kitty não é um gato. A Hello Kitty é um gato? Eu vi isso hoje. Não é um gato, é uma criança. Uma menina. Ah, não, mas inclusive, vocês sabem por que, que ela não tem boca? É porque ela foi baseada numa menina que era muda. Ah. A menina era muda porque não tinha boca? Não, porra. O desenho não tem boca porque a menina em que o cara se baseou era muda. O Eric gostou. O Eric vai morrer, velho. Ai, caralho. Vambora. Ele ainda tá rindo mesmo. É, cara, é o que eu sempre falo, a gente ganha mal, mas se diverte, cara. Foda isso.